perto de mim. Então sai fora. Não fala comigo, eu não acredito. Gritos de socorro eu ouço do outro lado. Suas palavras ofegantes que chegam no meu quarto. É embaçado, eu não consigo entender como a nega dessa gosta de sofrer. Só sei dizer que não é a primeira vez. E se vai ser a última, eu sei lá, talvez. Se ela pensasse diferente, se desse valor e lembrasse da gente, o como era e agora o que é. Será que ela consegue se sentir mulher? Eu acho difícil, a não ser que termine o compromisso antes só do que mal acompanhada. Ainda te espero na minha estrada. A vejo só sentada lá na praça, semblante triste de cabeça baixa. Vou caminhando em sua direção. A brisa no rosto mexe com emoção. Chego até ela e estendo a mão. Ela me abraça e eu pergunto então. Comigo negar e pare de sofrer. Aquele vacilão não pode mais te ter. Lembra como a gente era feliz. É meu desejo te fazer sorrir. E os rolês só eu e você. As noites quentes de puro prazer. Cê se lembra daquele Natal. Uma pernoite fora do normal. Foi inveja o que nos separou. Pura intriga o que te arrastou. Aquela mina o Marco não beijou. Vamos acabar com o sofrimento. Seu jeito de me olhar não te deixa mentir. Que não enfraqueceu o que senti por mim. Então por que continua assim? Se é a mim que você sempre quis. Será que você me quer? Fica comigo então. Vem ser minha mulher. Ouça a voz do seu coração. Será que você me quer? E aí, linda, tudo bem? Ah, mais ou menos. Por quê? O que pega? Sei lá, meia chateada, coisas da vida. Não, não, mano, não fica assim não. Você tá bonita. É, tava precisando ouvir isso.